Portal do Arrocha. Naná, naná. Naná, naná. Começar de novo sem interferência. Só nós dois e mais ninguém. Não me acostumo com a tua ausência. Quero tanto ser seu bem. Imagine a gente amanhã em Paris, seja em Londres ou Madrid, em qualquer lugar do mundo ser feliz, seja perto ou longe daqui. Não importa o nome da cidade, estado ou país, se estou ao seu lado tá perfeito. Chuva e sol, e no frio te aqueço com um beijo. Aí vai ver o tanto de amor que tenho guardado pra você. De novo sem interferência, só nós dois e mais ninguém. Não me acostumo com a tua ausência. Quero tanto ser seu bem. Imagine a gente amanhã em Paris, seja em Londres ou Madrid, e em qualquer lugar do mundo ser feliz, seja perto ou longe daqui. Estado ou país, se estou ao seu lado tá perfeito. Chuva e sol, e no frio te aqueço com um beijo. Aí vai ver o tanto de amor que tenho guardado pra você. Não importa o nome da cidade, estado ou país, se estou ao seu lado tá perfeito. Chuva e sol, e no frio te aqueço com um beijo. Aí vai ver o tanto de amor que tenho guardado pra você.